de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. No horário vocês estão acompanhando a gente tá de volta pro bloco 2 do podcast com o Denis Leite Santana, ou Santana Leite, não sei qual é a ordem do nome do cara, pra gente falar, continuar o nosso papo sobre futebol nacional, internacional, sentido de gestão. Denis, você já se apresentou no primeiro bloco, mas pra quem não pegou o primeiro bloco, pra quem tá pegando esse bloco 2, não sei como, né, o cara pegou o bloco 2, enfim, se apresente aí pra galera mais uma vez, pra galera te conhecer e o que você veio fazer aqui. Fala galera, boa noite, mais um teólogo de quinta. Meu nome é Denis, estou aí a convite do Jonathan e vamos ver o que vai rolar hoje. Assuntos polêmicos, hein, hoje promete. Então, Denis, no primeiro bloco, né, a gente conversou um pouco sobre futebol nacional, futebol europeu, né, falou até do futebol asiático, falamos como da situação do futebol atual, falamos um pouquinho também do sentido político no futebol. E agora, nessa segunda etapa, a gente vai se propor a falar mais no sentido gestão mesmo, no sentido estratégia de time, estratégia de clube, carreira e tudo mais. Já quero introduzir esse segundo bloco falando de como você observa as questões das ligas. A gente vê um crescimento da Ligue 1, né, que é a liga do futebol francês, que cresceu pra caramba e com o título da Copa do Mundo, mais ainda, né, isso dá uma notoriedade pro país imensa, né. E tem o futebol italiano, que agora com a ida do Cristiano Ronaldo, que querendo ou não, é um ícone importante para toda a liga, né, que é a Série A, no campeonato italiano. E, mas por outro lado, o campeonato espanhol também, a La Liga, né, está repleto de craques. Mas a Premier League, que é o futebol inglês, ainda continua sendo um dos mais disputados, né, um dos mais bacanas de se assistir. Fazendo uma análise, um panorama geral, como você enxerga as ligas de futebol no mundo hoje? Está bem disputado? Como está a gestão, janela de transferência? Como você enxerga aí? Cara, como eu falei anteriormente, né, a gente vê que houve um equilíbrio no futebol europeu de um modo geral, né? Isso só vem o reflexo dessas transferências aí do Cristiano Ronaldo, do Neymar para o PSG. É reflexo desse equilíbrio, né? Tanto financeiro quanto no nível do futebol, né? Até então, antes, o time do Paris Saint-Germain era um time que nem disputava a Liga dos Campeões praticamente. Era um time pouco conhecido. E hoje, com o Neymar e Mbappé, é uma das grandes forças do futebol europeu. Já o Cristiano Ronaldo, a ida dele para a Juventus, eu não sei se vai acrescentar muito na carreira dele. Eu não sei se foi uma boa escolha para a carreira dele, mas para o campeonato, para o time da Juventus, vai agregar muito. E é um campeonato que só tem a crescer. A gente tem visto aí o Napoli, a Lazio e a Juventus, ali os três brigando pela parte de cima da tabela. E o campeonato inglês, ele é um campeonato acirrado, bem disputado, pelo equilíbrio das grandes equipes, né? A gente vê que lá as equipes não tem tanta diferença na questão de futebol, né? Você comparar o elenco, você vê uma diferença, mas no futebol você vê lá que no último jogo agora o Manchester City empatou com o Wolverhampton, que subiu recentemente da segunda divisão. Então o equilíbrio tá mais nisso do que nos elencos. Cara, muito massa isso. E assim, cara, futebol inglês, eu acompanho futebol inglês desde pequenininho, né, desde o tempo do Drogba no Chelsea, do Henry no Arsenal e do Cristiano Ronaldo no Manchester United. E sempre foi disputado, realmente, sempre foi um campeonato onde onde o joio é separado do trigo e ao mesmo tempo o joio dá muito trabalho pro trigo. E o nível do futebol inglês é, meu Deus, é um nível assustador. E outra coisa, cara, em questão de transferências, falando em questão de transferência, pode até parecer algo absurdo que eu vou falar, mas assim, a ida do Cristiano Ronaldo para Juventus, a ida do Buffon para o PSG, a ida do Vidal para o Barcelona, enfim, essas transferências recém acontecidas aí, elas provam que o futebol, ele não só evoluiu, como ele também assumiu características diferentes, né? Ninguém joga mais um futebol somente para ganhar e somente para ficar bonito. Agora os times jogam um futebol para que fiquem, para que marquem, né? Para que fiquem registradas na história, para que seja um futebol que não só trabalhe num formato bonito, que é o 4-1-4-1, 4-4-2 ofensivo, mas que seja um futebol que venha agregar dentro e fora de campo e revelar talentos, né? O Barcelona tá com o Malco, tá com o Arthur, enfim, grandes jogadores. O que você acha a respeito disso? Bom, do meu ponto de vista, né, essas transferências aí foi uma boa para os clubes respectivos. Acho que cada jogador que foi transferido aí vai agregar um pouco em cada clube. Já do modo geral do futebol europeu, a gente tem que rever aí algumas coisas, porque era muito compacto o futebol europeu. Você analisava ali sempre as duas linhas de quatro e dois atacantes. Então o futebol europeu tem se reinventado com o passar do tempo, né? Hoje você já vê um futebol mais rápido, veloz, voltado ao objetivo do gol, do que mais um time fechado de marcação, independente das circunstâncias. Antes você via um time do Chelsea, era 4-4-2 e não tinha criatividade. Hoje você vê os caras jogando 3-5-1, é um time mais ofensivo. Entre outras equipes também que trabalham com essa mesma tática, o Tottenham é exemplo disso. Ganhou agora recentemente do Manchester United 3-1 e estava jogando num 3-5-2. E é isso, o futebol europeu tem se adaptado com relação aos novos talentos. Vai surgindo com o passar do tempo e eu acho que o Malcolm e tanto o Vinícius Júnior vão deixar uma marca registrada na Europa. E eu acho que o futebol com isso tem só a ganhar, né? Com todas essas evoluções. A gente percebe quanto aquele time do Guardiola, mano, no Barcelona, que ele montou no Barcelona. Meu Deus, time impecável. Virou até letra de música aquele time. E, enfim, esse futebol mais dinâmico que é apresentado hoje me agrada muito, né? Apesar de nada mais, nada menos do que ser um review, né, do futebol do passado, na década de 70, 80, se a gente for parar para analisar grandes equipes como a Holanda de 70, como a própria seleção brasileira de Pelé e Garrincha, enfim, a forma de jogar é uma forma que muito nos encanta, e futebol é isso, futebol visto como um fato, além do esporte, né, ser visto como algo artístico, né? Deixa a coisa mais bonita. E assim, Denis, tem uma polêmica, né, em volta de tudo isso, na questão de futebol estar chato. Você acha que o futebol está chato em questão de fãs de Cristiano Ronaldo, fãs de Messi, fãs de Neymar, Neymar é o Kaikai, esse cara não faz gol, tá, acabou, se o cara faz um gol numa partida, destruiu, enfim, futebol tá chato, tá cheio de fãzinhos que não entende de nada. E eu já falei isso em questão de Brasil, né, onde o ego do torcedor fala mais alto, vai além da razão, né, cara tão torcedor do seu time que não permite ver que o seu time tá numa má fase ou o time tá numa boa fase. E o que você acha em relação a isso? Cara, na verdade, o futebol não tá chato, né? O que tá chato é isso, como você falou aí, são torcedores, né? O que custa o cara reconhecer que o time dele tá numa fase, ou que não tem um bom elenco, que, sei lá, aceitar o momento. É, não, o cara fica se apegando à década de 90, de 60, do tempo que fulano e cicrano jogava. Não, pô, a gente tem que viver o agora. O agora, o time tá mal, perdeu, foi eliminado, acabou. Entendeu? Não tem esse negócio de ah, sou clubista. O que tem muito hoje é clubista, é torcedor modinha, mimimi, que fica ali de Facebook. Aí o cara chega assim na real, pergunta as coisas pra ele, o cara não sabe nem te responder, pô. Tem muito neguinho aí que o cara dá um torcedor, não sei o que, compartilha um monte de besteira lá, tu chega no cara, fala aí o teu time titular, o cara não consegue escalar o time dele titular. Então assim, é, o que tá chato é isso, é esse tipo de pessoa, mas o futebol não tá chato. Ficou mais, como é que eu te digo, ficou um pouco mais pegado o futebol, né? A gente pega muito no pé dos caras, quer cobrar muito, quer que o time sempre ganhe, mas a questão do futebol não ficou chato não. É, cara, exatamente. E é isso que eu sempre falo também, né, mano, futebol... Eu deixei de acompanhar o futebol por muito tempo, como eu falei no primeiro bloco, né? Se me perguntarem o que rola no futebol, 2009 pra cá, 2009 a 2016, eu não vou saber responder, que eu tava longe, não tava acompanhando nada, desinformado nessa década aí, né? Quase 10 anos sem acompanhar o futebol. E, mas assim, como um grande fã do futebol, como um grande admirador, respiro futebol, gosto muito. Eu acho que falta mesmo é humildade, né? Humildade. Eu acho que essa coisa de clubismo só acontece aqui no Brasil. É claro, pode acontecer fora também, mas em escalas muito inferiores ao que acontece aqui. E isso, mano, não agrega nada, né, mano? Não agrega nada. A gente não tá nem falando em questão de torcedor, que isso é comum, é normal você zoar a torcida adversária. A gente tá falando de coisas mais sérias, né? Como comentários feitos fora do contexto, você rebaixar um jogador sem argumentos. Isso aí, disso que a gente tá falando. A gente vê comentaristas sérios, mano. Comentaristas sérios mesmo, tipo, que trabalha na Fox, trabalha na Sport TV, falando brasileira, né? Um merda. E isso, realmente, isso só diminui o futebol, não agrega nada. Exatamente, né, pô? A gente vê aí grandes comentaristas, são os caras que ganham pra isso, vivem disso. Tem um certo privilégio com relação às informações e ficam falando merda, né? Então é isso que deixa o futebol chato, né? Igualmente aos torcedores, mas como você falou... acho que é aqui mesmo no Brasil, acho que o problema é aqui, é o brasileiro. Acho que a gente não... Talvez se a gente convivesse na Europa, a gente não veria tanto isso. Mas é isso aí. Agora, deixando o assunto, um papo mais de gente grande. Seleção, né? Seleção brasileira. Tivemos aí, 2006, uma seleção puta... requisitada, puta favorita ao título, com Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, mano, um elenco que era título, né? Infelizmente não veio, França ofuscou nosso sonho. 2010, fomos eliminados para uma Holanda, que era uma Holanda comparada, favorita ao título, e que eu posso até comparar com a Bélgica de 2018, né? A Holanda. E o resultado também não foi favorável, fomos eliminados mais uma vez. 2014, a gente pula, não vamos falar de 2014. E 2018 foi essa derrota para a Bélgica, infelizmente. temos tudo para ganhar. Como você enxerga o futebol na seleção brasileira para 2022, sabendo que o Tite vai ser o treinador, sabendo que a Copa vai ser no Catar, sabendo de todas essas revelações do futebol? É claro que isso é um assunto bem amplo para se falar, mas vamos tentar comer isso pelas beiradas, né? Pelas bordas, para tentar filtrar isso. Isso pode até levantar mais questões pro programa. Cara, é complicado falar de seleção, né? Mas assim, vamos lá. 2006, a gente tinha um baita de um time, né? Uma seleção, se eu colocar ali por nomes individualmente, era uma seleção imbatível, né? Mas aí a gente tinha um cara do outro lado da França, um tal de Zidane. Aí, como diz o senhor Alex Ferguson, né, que todo respeito a esse cara aí, que foi um dos maiores treinadores do Manchester United, ele disse: me dê Zidane e 10 pedaços de madeira e eu monto um time de futebol. Para você ver tamanho futebol que o Zidane apresentava na época. Eu acho que foi uma infelicidade ali em 2006, né, por conta do time que a seleção tinha. O time brasileiro era muito bom. Já nos outros anos a gente viu um equilíbrio por parte das outras equipes, né? Em 2006 você apontava um ou dois jogadores nas outras seleções. Já de 2010 para frente, o elenco se fortaleceu de um modo geral. A Holanda, entre outras seleções. A Holanda tem Robben, Snyder, Van Persie e outros jogadores aí que não me vem à cabeça agora. Mas 2010 a gente também pecou, né? Falhas ali na defesa e não veio o título, né? Já 2014, que você não quer falar, né? Foi aquele desastre, mas também fruto de um futebol bem apresentado pela Alemanha, que se fortaleceu também depois da final da Copa, da semifinal de 2000. E para 2022, cara, eu não sei, eu não acredito muito na seleção brasileira. Não sei se vai se renovar até lá o elenco, não sei se vai mudar muitas peças. O Tite é um grande treinador, né, fez um bom trabalho, mas eu acho que ainda assim o Brasil não leva esse Hexa em 2022. Acho que vai ficar bem para frente aí, acho que quando mudar alguns conceitos internos ali. E é esperar, né? É triste pensar assim, mas eu concordo, tenho que concordar com você. Obviamente que eu irei torcer pela seleção, assim como eu torço desde 2002, eu era criancinha. Desde que eu me conheço por gente, eu torço para a seleção em todas as Copas do Mundo. Eu torço para a seleção até quando é sub-20 ou até quando é seleção feminina, entendeu? Eu sou bem patriota, mas é difícil a gente pensar... A gente acreditar, né? Depois de ver grandes seleções jogar, como foi em 2006, como foi inclusive a questionável seleção do Dunga em 2010, como foi em 2014 e essa em 2018. Mano, essa em 2018 a gente cantou o título, né? A gente cantou o título e não veio, infelizmente não veio. Ficou pra trás e tudo favorecia a gente. Caímos um chaveamento aí que favorecia a gente, mas infelizmente não aconteceu. Eu só espero que o Brasil saiba, que o Brasil produza melhor seus jogadores e saiba investir bem nesses caras que estão aparecendo. Vinícius Júnior, Paquetá, próprio Malcom, o Richarlison, né, mano? Caras que estão aparecendo aí, para que a gente possa montar um elenco para 2022. Agora vamos inverter aqui um pouco os papéis, né? O que é que você acha da seleção para 2022? O que é que você espera? Eu sei que você vai continuar torcendo, acreditando, mas você espera um futebol bem jogado, ou você espera uma seleção que vai entrar intimidada? Porque a gente viu um Brasil nessa Copa um pouco acanhado, vamos dizer assim. Estreou com empate, depois veio as vitórias, mas nada de muito alarmante. Não teve nenhuma goleada expressiva e acabou sendo eliminado para a Bélgica, que jogou um bom futebol, mas o Brasil teve a chance, não aproveitou e acabou sendo eliminado. Você acha que com esse futebol apresentado, o Brasil consegue avançar, chegar na semifinal ou até mesmo na final em 2022? Gostei de ver teus papéis aí. Mano, eu acredito no Tite, eu acredito no trabalho do Tite. Eu acredito, a forma de trabalho do Tite é uma forma de trabalho que me agrada. O último cara que eu vi trabalhar bem assim foi o Parreira. Não lembro de outro treinador da seleção tenha desempenhado um trabalho tão bom quanto o Parreira em 2006. E foi o que eu lembro, né, assim. E o Tite agora em 2018. Só que assim, cara, a Copa do Mundo é enganosa, né? Não é porque eu sou brasileiro, não é porque a seleção perdeu, não, mas a Copa do Mundo é enganosa. A gente vê seleções muito expressivas, como a própria Bélgica, né? Que foi eliminada, a própria Croácia, que chegou aos trancos e barrancos, merecia o título, mas infelizmente não aconteceu. A gente viu seleções como a própria Espanha não conseguindo nem avançar, mano. E seleções como Uruguai, e enfim. E é mata-mata, né, mano? São três jogos ali e que precisa somar pontos, precisa ganhar, depois é mata-mata, oitavas, quartas, semifinal. E a gente sabe que Copa do Mundo é difícil, Copa do Mundo em 4 anos, Copa do Mundo é muita emoção. É muita emoção colocada num torneio só, sabe? Não é só futebol, não é só futebol. O cara que acha que é só futebol, que é só um bando de cara tocando bola, tá equivocado, tá enganado, tá jogando sujo. Eu não, ao menos não quer enxergar a realidade. Não é só futebol. É uma emoção, é uma tensão. São críticas vindo de todo lado quando a seleção desempenha o futebol. E é um questionamento excessivo. É um questionamento excessivo. E outra coisa. Toda temporada do cara antes da Copa é apagada. Começa uma nova vida na Copa até o final da Copa. Exemplo do Gabriel Jesus, que fez uma puta temporada no Manchester City, mas na Copa do Mundo ficou apagado, todo mundo criticou o cara por conta disso. Neymar fez uma puta campanha pelo PSG, mas na Copa do Mundo ficou, não fez um bom desempenho e por isso todo mundo criticou, dizendo que não joga nada. Então, pra mim, 2022 vai ser um futebol feijão com arroz. Não espero grandes coisas pra 2022, não espero um futebol, sei lá, estilo Santos, estilo Meninos da Vila, mas espero um futebol no mínimo maduro, que é o que eu espero de uma seleção brasileira, um futebol maduro, um futebol onde as entradas fortes. E aqui é uma crítica ao próprio Neymar mesmo, sou fã do Neymar, todo mundo sabe, me considero como o Neymar do time, mas eu quero um futebol maduro, onde as entradas duras não sejam motivo para ficar no chão, onde o cara não tenha a imaturidade de não marcar um jogador como o Marcelo não fez contra a Bélgica, o próprio Fernandinho, que pra mim o gol contra não foi nada comparado à partida péssima que ele fez. E é isso que eu espero de uma seleção para 2022, de um futebol maduro, um futebol competente, onde os caras vistam aquela camisa como se estivesse vestindo a sua própria roupa para ir trabalhar no dia a dia. A questão do futebol maduro é o que a gente espera, né, cara? A seleção brasileira, principalmente do Neymar. E com relação ao Fernandinho, cara, eu não... não sei, sinceramente. Acho que aquele foi o pior jogo da vida dele, né? Que é um baita de um jogador. Mas futebol é assim. Você tá ali, é convocado. E do nada você faz uma péssima partida. Mas é isso aí, a gente tem que esperar para 2022. É um futebol mais maduro, futebol alegre. E vamos ver o que vai dar essa seleção de 2022. Então beleza, Denis, caminhando aqui pro final, né? Final não só do bloco 2, mas do podcast, que teve aí esses dois blocos aí pra dividir e ficar melhor. Uma pergunta agora bem mais política, bem mais centrada, que é a questão do lado econômico do futebol. É, a gente vê investimentos absurdos de jogadores, a gente vê elenco se fortalecendo, grandes marcas patrocinando. Mas assim, no sentido geral ainda da coisa, o futebol, ele cresceu muito nos últimos anos, isso é inegável, mas também o futebol, ele não tem dado atenção a produzir e a manter os jogadores para que eles sejam promissores futuramente. É, o que eu estou querendo dizer? Nós vivemos aí quase uma década de Cristiano Ronaldo e Messi, né? Isso é bom, é ótimo para as marcas, mas para o futebol em si, mano, ele meio que perde um pouco força, porque o que dá a entender, principalmente para quem não acompanha futebol, é que futebol é só isso, é futebol, é só eles dois, entendeu? Então qualquer coisa que seja fora deles dois é um futebol secundário, sabe? É um futebol B, né? Não é um futebol de grande nível. E assim, posso estar falando besteira, posso estar falando bobagem, mas sei que você entendeu o meu ponto, né? Mas assim, o que você acha para o ano de 2019? Vem Copa América, né? Vem o Copa do Mundo Feminino, tem aí a Champions League, que estou muito ansioso para essa Champions League aí. Vamos gravar um podcast para falar de Champions League. Ainda posso trazer o Denis aqui para a próxima temporada do Teólogo de Quinta para falar disso. E temos também Campeonato Brasileiro, Libertadores. Qual a sua expectativa no cenário do futebol nacional e internacional para o ano de 2019, tendo em vista aí todas essas transferências e como os clubes estão atualmente? Cara, essa questão das transferências, a gente já falou um pouco disso no primeiro episódio, né? Questão da garotada sair muito cedo aí do nosso país para ir jogar no futebol europeu. Falou também de grandes jogadores veteranos retornando no futebol europeu para o futebol brasileiro. Você citou até o exemplo lá do Hernanes, que veio para salvar o São Paulo do rebaixamento. E acho que a tendência é essa, né, mano? Acho que não vai mudar muita coisa no decorrer dos próximos anos. Já com relação a esse duelo Cristiano Ronaldo e Messi, cara, eu acho que jamais haverá outra geração ou outros dois grandes jogadores a manter esse nível, né, durante muito tempo, né? São aí praticamente 10 anos já de Cristiano Ronaldo e Messi. E eu acho que não vai haver. Não vai haver, eu posso até estar errado, mas eu vou viver, acabar minha vida e não vai existir outra dupla dessa, outra rivalidade dessa. Acho que o futebol agradece, a gente agradece. E com relação à Copa América, Libertadores, cara... Copa América, eu acho que o Brasil tem uma grande chance de levar, né? Até porque comparar as outras seleções, o Brasil ele é favorito. Já Libertadores, Liga dos Campeões, a gente vai ver aí um grande equilíbrio nessa Liga dos Campeões agora. Tem muito time que tá chegando aí muito forte para essa temporada, né? A gente viu aí uma janela de transferências do meio do ano muito movimentada. E a gente vai ver um equilíbrio muito grande aí, vai ser bem disputada essa liga. A gente pode até gravar um podcast sobre isso. Com relação a Libertadores, cara, a gente hoje teve aí a eliminação do Santos, que eu achei injusto, né? Eu não sei de onde foi que a Conmebol tirou esse regulamento de punir o time com 3 gols por causa de uma escalação irregular. Tivemos a classificação do Grêmio, né? Nos pênaltis, na raça. E amanhã tem os outros jogos aí. Eu acredito que essa Libertadores fica aqui no Brasil. Acho que o Grêmio, o atual campeão, tem grande chance de levar a Libertadores. Assim como quem passar de Cruzeiro e Flamengo, também acho que grande chance de levar essa Libertadores. O Corinthians está um pouco apagado devido ao desmanche que teve. Não é mais aquele Corinthians. E é isso. Eu acho que essa Libertadores vai ficar aqui no Brasil, vai ficar com a gente. Muito massa, mano. Denis, queria te agradecer, velho, por você ter aceitado o convite, trocarmos essa ideia aí, durante esses dois blocos aí, né? Falando de futebol, no sentido de gestão, no sentido do futebol nacional e internacional. Atualmente, fizemos um panorama bem legal aí, né? Foi um episódio que ia ser consideravelmente curto, mas foi bem produtivo mesmo. Queria te agradecer muito por isso, pelo convite, as portas estão abertas aí. Sempre que quiser colar pra gente trocar uma ideia. E suas considerações finais aí, como é que o pessoal te encontra, como faz pra trocar ideia contigo, o que você tem feito aí. E é isso aí, mano. Muito obrigado mesmo mais uma vez. Até o próximo Teólogo de Quinta. Ô, mano, brigadão aí pelo convite, tá? Sempre que precisar, eu estou aí. Só me acionar aí através das redes sociais. E é isso aí, foi bem produtivo o Teólogo de Quinta. Acho que a gente tem que bolar aí um próximo aí. Tá chegando a Liga dos Campeões, tá chegando uma fase importante da Libertadores. Acho que também tem muita coisa pra rolar no Brasileirão ainda. E é isso aí, cara. Valeu pelo convite. Tamo junto.